no próximo Oriente, em terra desconhecida. Some nights we've been in her eyes. No próximo Oriente, a música de um outro mundo. Thank you. Próximo Oriente, de regresso às viagens. Thank you. No próximo Oriente, sons de longe.